Os que têm a sensibilidade e a frieza na hora de olhar o mundo serão os responsáveis pelos outros olhares. Os que nada temem serão responsáveis por corajosos e covardes. Ser a força, o amor, o poder, a sabedoria. E a luta pela liberdade só acabe quando ela for encontrada. Para que a nossa poesia não seja mais escrita com sangue. Eles mataram Pac, mataram Big. Eles querem matar o mano que resiste. Eles mataram Pac, mataram Big. Eles querem matar o mano que resiste. E nós queremos ser livres. E nós queremos ser livres. E nós queremos ser livres. Nós queremos ser livres. Pense no preço que é fazer alguém pensar. No mundo onde botam preço na cabeça de quem pensa. Eu pensando milhares, centenas. Sistema pensando na minha sentença. Botar as drogas no meio dos panteras. Baixa autoestima no meio das negras. Maldições em nós por várias eras. E hoje nós que somos bruxos e feiticeiras. Mal com X, eu não tô bem com isso. Mataram Marielle e ninguém sabe o motivo. Na real todos sabemos o motivo. É o mesmo de nenhum dos meus heróis continuar vivo. E eles falam que o nosso som incomoda, mas o mundo ele melhora. É que nós somos tipo as obras. Somos tipo as obras. E nós sabemos bem como eles são com as obras. Se os irmãos se unissem, as guerras entre nós a gente sumisse. Depois desse verso, vão me estranhar, é certo. Mas os que me entenderem vão ver que não é maluquice. Vou ser caçado tipo um animal raro. Tipo um tênis caro por tirar autoestima dos criato ralo. Eles botaram ratoeira, mas não sou rato. Botaram cerca, mas não sou gato. Mandando se calar, nunca baixo o tom. No chão nós somos Martin Luther King em Washington. Manifestações, libertamentos e pulsos. Buscando soluções, fim dos choros e soluços. Vamos derrubar o nome dessas ruas, essas estátuas. Botar herói de verdade nessas praças. Se tu se expõe muito plá, toma sem cara. Mas lutamos, ha, toma Sankara. Minha mãe ora por mim assim que saio de casa. Inimigos oram por eles quando eu saio de casa. Se isso é um bueiro, daqui vamos vazar. Se é um tabuleiro, avançamos casas. Eles gostam quando o preto dança, grita, chora. Eles temem quando o preto pensa. Eu sigo o pé no chão, não pra que não me perca. É pra dar impulso pro salto, eu quero ver me pegar. E o que falavam que era o mundo, eu sabia, não era o terço. Tipo bebê que não aguenta ficar no berço. Cês dão porrada, espera abraço. Se tudo termina em pizza, que a pizza fique em pedaço. Nós queremos ser livres. Nós queremos ser.